Segurança, pois eu sei quem é quem luta por mim. Tanto faz se forem dias bons ou ruins, eu descansarei, pois ele luta por mim. Nada me abala, nem me tira segurança, pois eu sei quem é quem luta por mim. Não me importarão as circunstâncias, o inimigo não me alcança, pois eu sei quem é quem luta por mim. Confiança 100% no meu Redentor, confiança naquele que a morte derrotou. Sigo firme, avante, marche confiante, exercício contra esse mundo dominante que rouba sua fé, aprisiona sua fé. Atualmente não é fácil mantê-la de pé, as circunstâncias são perfeitas pra dar marcha ré. Será que vale a pena remar contra a maré? Não sei, também sou fraco, mas como um bom soldado não vou olhar pra trás depois de ter me alistado. Os ventos fortes querem afundar meu barco, não, tô me levando a meu destino bem mais rápido. Confio nele, pode acreditar, em minha vida nada, nada vai faltar. Desafios todos temos que enfrentar, a vida é bela e com ela vou cantar. Nada me abala, nem me tira a segurança, pois eu sei quem é quem luta por mim. Tanto faz se forem dias bons ou ruins, me descansarei, pois ele luta por mim. Nada me abala, nem me tira a segurança, pois eu sei quem é quem luta por mim. Não me importarão as circunstâncias, o inimigo não me alcança, pois eu sei quem é quem luta por mim. Nada me abala, eu vejo a real beleza. Vou pro próximo nível, pois nele tenho certeza. Vida abundante, independente o que aconteça. Prosperidade, não desgraça, ele nos deseja. Filho obediente a todos os seus planos, cada vez mais firme e forte ao passar dos anos. Tapando meus ouvidos pra conselhos de fulanos, na sagacidade pouco e pouco são meus manos. Decepções não matam, elas ajudam a viver. Mais perto de Deus e somente dele depender. Fazer o quê? É assim desde o princípio, mas com Jesus Cristo que eu tenho um compromisso. Eu não vou não me deixar levar, não tenho motivos pra desanimar, não tenho motivos pra me desfocar. Eu não tenho motivos para me abalar. Nada me abala, nem me tira a segurança, pois eu sei quem é quem luta por mim. Tanto faz se forem dias bons ou ruins, eu descansarei, pois ele luta por mim. Nada me abala, nem me tira a segurança, pois eu sei quem é quem luta por mim. Não me importarão as circunstâncias, o inimigo não me alcança, pois eu sei quem é quem luta por mim. Por mim. Confiar, descansar, se entregar, fechar os olhos, deixar ele me guiar. Na caminhada vou com ele sem me preocupar. Pelo estreito com certeza vai me sustentar. Não terei fome, ele vai me alimentar. Se faltar luxo, conforto ele vai me dar. Depois da chuva, o sol ele fará brilhar. Águas de março nos meus olhos ele enxugará. Consolo, abrigo, meu melhor amigo. Torre forte me protege do inimigo. Os que me guia não me deixará perdido. É o conselho que preciso pra fazer bonito. Eu tenho tudo o que preciso em ti. Eu não me canso, não canso de repetir. Repetir os quatro cantos vão ouvir. Ouve aí, nada me abala, pois confio em ti. Nada me abala, nem me tira a segurança, pois eu sei quem é quem luta por mim. Tanto faz se forem dias bons ou ruins, eu descansarei, pois ele luta por mim. Nada me abala, nem me tira a segurança, pois eu sei quem é quem luta por mim. Não me importarão as circunstâncias, o inimigo não me alcança, pois eu sei quem é quem luta por mim. Nada me abala, nem me tira a segurança, pois eu sei quem é quem luta por mim. Tanto faz se forem dias bons ou ruins, eu descansarei, pois ele luta por mim. Nada me abala, nem me tira a segurança, pois eu sei quem é quem luta por mim. Não me importarão as circunstâncias, o inimigo não me alcança, pois eu sei quem é quem luta por mim.